ratos de laboratório. Pique. Cérebro! Sou um rato de laboratório envolvido no projeto de conquistar o mundo. Quando o fluido hipnótico chegar às mentes de nossos amigos, Pink, eles voltarão para nos servir e assim tentar conquistar o mundo. Mente surpreendente que mata de repente. Mente engatilhada, qualquer falha ela te mata. Mente que pensa em Deus, mente que pensa no diabo. Burucutu, burucutu, o que eu faço? Mente que mente, mente doente. Mente iraquiana, inflama a sanga, morre na lama. Mente da traição, obsessão, compulsão. Dinheiro, poder, faz você esquecer até de você. Mente do medo, referente a seu medo. Tá com medo? Mente angustiada, cansada, irritada. Pensa em nada, nada vezes nada. Mente Vietnã, Irã, Sudão, Brasil, Sipan. Mente nazista, terrorista, racista. Mente calendário, de horário. Degolar otário, ressentimento no momento nenhum. Ria, ria do cadáver nu. Mente pichote, sem camisa de short. Atos de choque, menino raivoso. Impulso nervoso, mente diz que ama, difama. Mata quem ama, atrás da fama. Mente substituto, estupro, na cadeia é puto. Você podia dirigir o departamento de polícia. Eu vou, meu amigo. Mente rota 66. QSL, Tigrão. Alva Vista, Tigrão. Moça PK, Tigrão. Mente liviana de campana, seguindo sem reflexo, discípulos e pique cérebro. Mente assassina, assassina, assassina. Infelizmente é assim. É bela cinza, sangue e homicídio aí. Mente assassina, assassina, assassina. Infelizmente é assim. Aqui garotos manejam o arsenal pesado. Mente assassina, assassina, assassina. Infelizmente é assim. Mente criativa pronta para o mal. Com um plano complexo de dominar o mundo. A minha mente é do bem. Meu ídolo morreu em Jerusalém. Mentes que roubam daqui, mentes que roubam de lá. Mentes assassinas. Mente capeta, violenta, não se contenta. Como é que é, Negui? Já bati na sua cara. Como é que é, Negui? Vou arrancar seu olho, canalha. Mente sentinela, naquela, sem guela, sem revela, na favela, uma fera. Mente proporção, sem compaixão, mata por diversão. Lágrimas não comove, insulta é revólver. Mente confidente, confia inteiramente no seu correspondente. Mente menor, louco de pó, mata sem dó. Mente cliente, compra e vende. Puxa pra mente mafiosa, monstruosa, furiosa. Mente do morro, de olho, pedindo socorro. Mente da quebrada, de madrugada, encapuçada. Mata, mata e dá risada. Mente criança, sem infância, com sede de vingança. Mente do escadão no chão, mas irmão. Lágrimas que rolam, mães que choram. Mente do norte, nordeste, cabra da peste. Agora eu sei como programas imbecis ficam no ar. Mente da Globo, SBT, mente da TV, ilude você. Mas quando eu governar, eu devolverei o dinheiro. E depois todos me perdoarão por tudo. Mente política, crítica ilícita. Mente mentirosa, eu tô senado, engravatado. Deixo o povo suado. Mente da morte, que dá o bote, sem sorte. Mente do bar, jogando o bilhar, sem pá. Noite de azar, quantas mentes existentes nesse continente? Assassinas. Mente assassina, assassina, assassina. Infelizmente é assim. É bela cinza, sangue e homicídio aí. Mente assassina, assassina, assassina. Infelizmente é assim. Aqui garotos manejam o arsenal pesado. Mente assassina, assassina, assassina. Infelizmente é assim. Mente criativa pronta para o mal. Com um plano complexo de dominar o mundo. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo.